Começamos lá em Nimrod, que quis edificar uma torre para estabelecer o seu nome. Eu sou, eu posso. Vimos que Satanás mantém essa ideia da torre na Babilônia, instituindo culto, domínios territoriais. E vimos que o Senhor nos mostra o seu projeto. Eu abato as torres altas. Vimos que até hoje os homens continuam numa competição para saber quem levanta a torre mais alta. Agora, por que é que o Senhor tinha que fazer nestas duas torres que não são as mais altas do mundo? É porque o Senhor tinha que deixar acontecer dentro de um império que é a manifestação no século 21 da Babilônia no aspecto guerra e finanças. E o Senhor foi falando, filho, só guardar esses conhecimentos não resolve muita coisa. Pode ser que você saia daqui achando super interessante. Pode ser que você não se lembre porque tenha dormido. Pode ser que você foi demorado hoje. Pode ser que você ache legal. Puxa vida, que visão, que coisa. Eu não concordo muito. Eu sei quando o Espírito de Deus fala. E ele esclarece. Esclarece. O mundo é regido por atos proféticos. As palavras, os símbolos têm poder no reino do Espírito. E esses dois chifres foram derrubados, porque o Senhor diz: eu derrubo as torres altas do homem orgulhoso, vaidoso, poderoso. Tem um propósito, irmão. Vimos semana passada que há um propósito. Não é só isso. Deus não está só brincando nesse assunto. Tem um propósito. Nós estamos mirando uma pequena parte de toda a história. Deus tem um propósito com Israel. Começamos a estudar isso semana passada. Agora, a pergunta que o Senhor me fez foi essa: como é sua vida? O que é que te domina? Levantar seu nome? Esse tem sido o meu desafio, todos os dias. Todas as semanas eu tenho propostas para levantar meu nome. Todas as semanas. Ontem mesmo teve outra. Interessante como acontecem as coisas. Todos os dias eu e você temos desafios para construirmos as nossas torres. Rapaz, Deus vai te dar na mão, Ele vai te dar uma empresa grandona, Ele vai te fazer por cabeça e não por cauda. Rapaz, vai, pede, o Senhor... Todos os dias nós somos desafiados a correr atrás do nosso próprio império. E eu quero te dizer uma coisa, irmão, todos nós, do mais santo ao menos santo, se podemos falar assim, todos nós, em todo tempo, somos tentados a trabalhar em favor de nós mesmos. Levantar o nosso nome, edificar o nosso império, construir nossas torres. E a palavra do Senhor é clara. Na lei da interferência dimensional da palavra, esta palavra, o Senhor derriba torres altas, tanto serve para Babilônia 600 anos atrás, antes de Cristo, para os Estados Unidos em 2001, ou para a minha e a sua vida aqui hoje. Tanto serve, irmão, tanto faz a lei da palavra que interfere em qualquer dimensão. Agora, se eu e você decidirmos não viver para nós mesmos, não viver para ajuntar para o nosso império, não viver para construir para nós mesmos, e decidirmos viver para o reino do Senhor, o Senhor vai levantar torres, como a torre de Ezequiel, a torre de Atalaias, de homens que largam tudo para vigiar e anunciar: a espada do Senhor vem. Fecha os teus olhos. teremos perdido o nosso tempo se tudo que pudermos levar é conhecimento ou uma especulação da palavra e da profecia. Teremos perdido nosso tempo. Com certeza, o que eu e você estamos entendendo da história, do que está acontecendo, terá utilidade na nossa vida diária. Mas há um objetivo mais nobre, mais sublime, mais profundo de Deus. Senhor, eu quero olhar para mim mesmo. Não estarei eu tentando levantar torres, Senhor, para mim mesmo. Por que é que eu estou estudando na faculdade? Para melhorar de vida? Para conquistar isso ou aquilo? Ou para o teu reino? Por que é que eu estou empreendendo esse negócio? Para eu ganhar mais dinheiro, para resolver minhas finanças ou para o teu reino? Mais cedo ou mais tarde, as nossas torres caem. As empresas, os impérios, mais cedo e mais tarde, falem. Os homens, mais cedo ou mais tarde, morrem. Eu queria te desafiar nessa noite a deixar os seus projetos de torres pessoais e entrar num só projeto do Senhor. Nesses últimos dias em que o Senhor está levantando a noiva do Cordeiro, cantamos aqui, noiva apaixonada, gente que não alcança, não entende. Mas pela fé caminha. Senhor, minha vida é muito superficial. Eu vou à igreja. Eu frequento alguns cultos, mas eu quero me aprofundar no teu conhecimento. Mais adiante, em Daniel, capítulo 12, o Senhor chama aqueles que querem conhecer as coisas de sábios. Queria pedir que você ficasse de pé, irmão.